884. Prossiga. Autorizado 370 Fortaleza, via Pesolo 9, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo Frote, 120.8, 5570. Então, autorizado nível 370, decolando a pista 10, curva à esquerda, no perfil Momo, Momo vai voar Cogbo, Cogbo, Frote, depois segue conforme. 1208 é o controle de saída, 5570 é o transponder, tá 3858. Chão pronto, puxa seu nome. Tá, tinha um farinha, tá 3858. Então 3662 POB. Confirma os dados, o 3662 está cheio de equipamento, transição muito baixa. E o 3662 então está com 130 a bordo, 2 horas e 46, alternando Fortaleza. Torre Salvador Web 6748, na final do 10, ontem embaixado travado. Machado travada, título 0, pouso autorizado, 160 graus, 8 nós, só título 0 no 8, 6748. 6748, livre pouso. No chama Centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Outro objeto, solas 41, vai liberar a direita, 1219. 1219 à direita. E a 741. Torre, o da 362 está pronto, com o custo para dar um zero. Já 3 mil, 62, autorizado, aliás, decolar, pista no zero, 170 graus, com 8 nós, ótimo, pista no zero, no 8. Boa noite. Fila 2, 1, vai. 1, 2, 1, vai. Solo Salvador, boa noite, 7-6-7-4-8. 7-4-8, portão 5, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 5, 7-4-8. Fortaleza.com. Autorizado para Fortaleza 370, apeso número 9, decola 10 esquerda, Momo, Cogbo, após Cogbo, Frote 120 decimal 8, 5575, transponder. Para puxa sonar. Parago. 370, sai da PUC, 362. Passarei do 2224, identifique na proa de Amanda, Delta 050. Identificou, Delta 050, passarei do 2224. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, distância 3858. 1970, informação, Metro 2. Salvador Axané, 6310, tem onde é que foi? 6310, aguarde cópia. A saída 2224 nessa proa tem condições de interceptar o lock? Tem sim, pode, pode manter a velocidade? A livre velocidade, intercepte o localizador para final no zero. Final no zero, intercepte o localizador, então saída 2224 zero. Solo Salvador, 13858, táxi com 1,62, 162 passageiros. Alternando João Pessoa com 3 horas e 40 de autonomia. João Pessoa, 13:40, 1,62? Afirmo. No ponto de espera, 18,6, 1018, ajuste, tem um bom voo, TAM 13858. Com 1018, iremos até o ponto de espera da 10, chamando torre lá em 18,6, TAM 3858, boa noite. Xené 6310, cópia. Você ganha 3310. Recife autorizado, 350, via Peruísque 58. Decola da 10, esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 5573. Sente, o Xené 6390 autorizado nível 350 para Recife via TV-50. Tem uma pistão no zero, cruzeiro esquerda Puca Caju, transponder 5573. E o controle 1208. Correto, em pronto, 6390. Bora. TAM 3662 chama Centro Recife, frequência no 2685, alterno 2545. Chama no 2685, alterno 1245, 3662. Com 398, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 pés no 018, gol 398. Salvador, boa noite, o Xené 6303. Tenente Xané 6313, identifique. Chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, 1018. Bonfim, 4.018. Informa que perdeu contato em 13365 com o centro, ok? Sem problema, é normal nesse setor. Centro sempre perde contato nesse setor. Ok, obrigado. Excelente noite, TAN 3858, ponto de espera da 10, completamente pronta. Boa noite, TAN 3858, autorizado alinhar decolar, vento 160 graus, correto. Livre alinhar e decolar na pista 10, TAN 3858. Para final 10, passarela 2224. 7, passarela 2224, autorizado final. Cinco, declarado 55, controle 120, décimo 8, por gente. 208, boa. Salvador, uma excelente noite, da 3858. Boa noite, TAN 3858, contato radar, saída Momo, sobe e mantém nível de voo 370, serviço de vigilância. Sobe para o 370 vigilância, TAN 3858. Aparelho 2224, complete final, chame torre, frequência 118, decimal meia. Completa final, chame a torre em 118, decimal meia, passarelo 2224, grato. Com 1398, desce para 2.000 pés, autorizada final no zero. 2.000 pés, autorizada final pista 10, com 398. Torre Salvador, passarelo 2224. Passarelo 2224, centro do tráfego, continua aproximação. Porte baixar travado. Formará a pouso baixo travado, já está no ILS. Passarelo 2224. Centro ativo 2018, 150 com 8 eventos. Mora 50 com 08, a gente está 098, ciente. 384, baixou o dragão? Frente pouso, baixo atrasado, passa no marcador externo, passa área de 2224. Pista no zero, pouso autorizado, 1,60 graus, 8 nós. 1,60 com 08, livre pouso na 1,90. Passa área de 2224. 1,398, complete final, chame torre 1,86. 18,6, chamarei direto. Hello Tower, good evening, go 1398 on ILS, on runway 11, runway 10, 12. Pesado Duna, 2010-2018. Duna 2018, 6303. Continue on approach, expect an ending clearance to go. Autorizado, chame a torre 18,6 para o táxi, ou chame a 3,10. E para o táxi 18,6, obrigado. Autorizado e Eletro 6303. Autorizado. Obrigado. Quatro na minha escuta, via Alfa, reportante da Juliette, 01 no solo. Via Alfa, reportante da Juliette, 224, reportante da sua escuta. 398, Great Lander, runway 10, 150 degrees, 08 knots. Little Land, runway Tango, 1398. Chama Centro Recife, frequência no 2685, alternado 2545. Afirmativo, senhor. Um bom trabalho a todos aí. 3858. Até mais, bom voo. Chama 313, torre 186. Obrigado, boa noite. Da Juliette, 2224. 2224, ciente, mantém a posição. Eu mantenho antes da Juliette, 2224. 396 on the ground at 03, we may make frequency, taxi via Alpha, call me back before Juliet. Via Alpha, back to Juliet, go 1398. Boa noite, Oxenem 6313, que não é ILS 10. 6313, continua aguardando. Aguarda. Oxenem 6310 para o táxi POB 138, autonomia de 3 horas e 40 até na Natal. Ciente, táxi via Pátio Índia, ajuste no 098, reporta quanto espera, 6310. 6310, quanto espera. 6313, pouso autorizado na 190, vento Salvador, no 60 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, 6313. Passaredo remota 14. Pode prosseguir então, tá? Afirmo. Número 7, prossiga. Tá bordo, até o litoral sul do número 7. Reporte visual para o povo em Gina, vai 207. Ali mantém, 6310. Ali mantém. 6313, solou ao 062 de Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa vai reportar. Clear 98, Clear to